Tá, vamos lá então. Olá, meus queridos, hoje é dia 16 de agosto de 2018. Como vocês estão? Esse é o primeiro podcast que eu faço com um microfone novo. Estão sentindo alguma diferença? Bom, eu creio que não dá para sentir muita, porque como eu comprei um microfone condensador, se você não sabe o que é, pesquise no Google. O microfone condensador só funciona em estúdio, ele só funciona perfeitamente em estúdio. Eu tô numa sala muito grande que tem muita reverberação, muita parede branca, muita coisa para refletir as ondas. Pelo que eu entendi é isso, cara, dei uma pesquisada na internet. Então o serviço aqui não tá completo ainda. Eu tenho um cômodo na minha casa que ninguém usa para nada, é um cômodo pequeno. Eu acho que quando eu era pequeno era o quarto da empregada. A empregada dormia aqui, meio que morava aqui em casa. E eu vou usar esse quarto, vou comprar umas espumas para tentar tratar o som um pouco. Não vai isolar 100%, mas vou comprar aquelas espumas, botar nas paredes para dar uma melhorada. Botar meu computador lá, minha mesa lá, fazer meu estúdio lá. Inclusive gravar as coisas de música que eu quero gravar e tudo mais. Planejando lançar um CD e tem muitos planos por aí. Caras, é o seguinte, bicho. Esse podcast vai ser chato, já tô avisando para vocês. Ai, cara, deixa eu sair do programa de gravação, pelo menos minimizá-lo, porque eu não gosto de ficar olhando as ondas de som enquanto eu as gravo, porque dá uma sensação ruim pra caceta, bicho. Enfim, isso aqui vai ser chato, vai ser um dos mais chatos de todos, mas pra quem gosta de... Sabe quando é chato e o cara fica só no mesmo assunto e não sai, é um assunto chato, e o cara tá triste... Se você gosta quando é isso, você provavelmente vai gostar desse. É, quem ouviu o podcast, é o 73, cara? É o 73? Vamos olhar no meu canal aqui, que agora eu tô com um computador com um puta monitor na minha frente. Não é um puta monitor, mas é um 26. Então, comparado ao meu notebook antigo, que tinha, sei lá, 2 polegadas, isso aqui é bastante, bastante grande. Tá, é o podcast 73, cara, que eu falei de mulher, que eu falei daquela merda toda e tudo mais, enfim. Desde então, desde aquele... pra quem não sabe, vamos recapitular isso aqui. Bom, eu namorei, sério, dos meus 18 aos meus 23 anos. Eu tive um relacionamento. Sabe aquela coisa, namoro e tal, aquela coisa séria. Isso acabou aos 23, eu tenho 25. No início desse ano, eu comecei a me relacionar com uma pessoa... Odeio quando eu falo pessoa sem querer, porque pra quem ouve parece que eu sou gay e não tô querendo dizer que é um homem, entendeu? Tá, comecei a me relacionar com uma mulher e... Assim, uma mulher que eu jamais pensaria em namorar na minha vida, racionalmente. E até então, tudo que acontecia na minha vida se tratando de mulher era muito racional, cara. Era muito... Sem querer soar como o cara da real... Miguel... Mas eu sempre li muito nessa ranalita desde os, sei lá, bicho, 16, 17 anos. Porra, com 23, que foi quando eu fiquei solteiro, eu já tava experientíssimo nesse assunto. Então as mulheres que eu me envolvia, que eu sabia que não era mulher de namoro, eu me envolvia superficialmente, tava tudo certo. Se tivesse que terminar e ela ficar com ódio de mim, como várias ficaram, a maioria das mulheres... com as quais eu já me relacionei na minha vida, me odeiam, já falam muito mal de mim para as outras pessoas. Foda-se, eu realmente não me importo. E essa que eu comecei a me envolver era mais uma dessa. Só que aconteceu alguma coisa, que é o que os caras devem escrever nessas músicas, sabe? Esses Tom Jobim, esses Vinícius de Moraes, esses caras assim. Esses caras do como é que chamava? Do romantismo, sei lá de qual século, que os caras se matavam. Os caras ou morriam de cirrose porque bebiam o dia inteiro, porque ficavam extremamente apaixonados e o cara não conseguia pensar em outra coisa. Ficava escrevendo poesia e bebendo. O cara morria de cirrose com 25 anos, 30 no máximo. Ou de tuberculose, porque os caras ficavam de madrugada na rua, na Europa, no frio, escrevendo essas coisas e tal. E tuberculose pegou, morreu. E não tinha tratamento, não tinha nada na época. Então, cara, e obviamente o que esses caras escrevem é bullshit, é besteira, é bobagem de cara que não se treinou direito, correto? Correto, eu também pensava assim. Mas sei lá, bicho, no auge da minha, sabe, do meu achar que sou inteligente, acontece isso, começa a ficar com uma mulher, e ela tem um negócio, acontece alguma mágica, alguma coisa satânica, esquisita, que eu fico maluco pela mulher. Enfim, isso foi se arrastando, eu não contei pra ela, obviamente. Até um certo ponto que começou a me incomodar, cara. Eu não conseguia Eu precisava ver essa pessoa. Era um negócio muito ruim de se sentir, que eu não quero sentir nunca na minha vida de novo. Até que eu me afastei, enfim, eu tava. Eu sou um cara essencialmente sincero, eu tento ser sincero. Até um certo ponto, ela meio que ignorou, assim, a minha afastada. Até porque o estilo de vida que essa pessoa leva não deixa ela parar para pensar nas coisas, entendeu? É sempre muita coisa para fazer, muita festa, faculdade, essas coisas assim. Porque, assim, eu tava sentindo aquele negócio horrível, aquela coisa chata e imensa. E ela não. Então eu falei, porra, cara, se eu tô e ela não tá, o que que eu vou fazer? Vou, sabe, sequestrar ela e ficar dando uma palestra diária pra ela gostar de mim igual eu gosto dela. Então, saí fora. Até um certo ponto que ela me perguntou, cara, o que que tá acontecendo e tal. E eu falei, ah, o que tá acontecendo é isso. Eu tô. Bom, a gente não tá na mesma vibe. Você tá em uma, eu tô em outra. É obviamente que eu não usei essa palavra de viado, de vibe, né? Porque senão ela não ia me respeitar como homem, mas nunca mais. Ainda não devia respeitar muito também. Enfim, contei pra ela e falei que era o motivo. Ela falou: ah, não, mas isso aí não. Realmente eu não quero nada sério agora, não sei o quê. E eu, no meu racional, tava assim: cara, eu também não quero nada sério com você, cara. Olha a sua vida, olha o que que você faz na sua vida. Enfim, culminou num ponto em que eu vi ela na boate que eu tava. E ela tava conversando com um cara, eu fiquei muito puto que ela tava conversando com um cara na minha frente. Peguei uma mulher na frente dela, a partir daí ela parou de falar comigo. Uma puta de uma hipocrisia, porque se ela não quer nada sério, significa que eu não tenho nenhum compromisso com ela, ela nem quer ter esse compromisso. Mas eu não posso ficar com outra pessoa. Então quer dizer que ela tem um compromisso. Na cabeça dela existe um compromisso comigo. E eu quebrei, de alguma forma, esse compromisso, por isso que ela ficou com raiva. Então. Mas vai entender a cabeça de mulher, né, cara? Tá, e passaram muito tempo, passou muito tempo. Eu ia falar passaram muitos meses, só que aí eu mudei de ideia no meio da frase. Aí eu falei passaram muito tempo. É isso aí. Essa é a mente do idiota. E eu fiquei, sei lá, cara, eu nunca fiquei mal por causa disso na minha vida, cara. Tipo, ah, tá. Ah, porque tchau, tô te bloqueando, sabe? Quando a mulher fica puta e fala isso. Tá bom, é sempre assim, só que isso, cara, não sei o que que aconteceu. Eu suspeito que seja algo satânico. Será que essa mulher é macumbeira e fez um voodoo, não é voodoo, cara. Sabe, um trabalho, pegou uma foto minha, um fio de cabelo meu, fez uma poção e deu pro capeta beber. E aí eu do nada acordei apaixonado por ela. Será que foi isso? Muito estranho, cara, porque realmente, pô, eu nunca acreditei nessa parada. E eu não acredito até hoje, não sei o que aconteceu comigo. Eu acho que foi, sei lá, cara, um deslize meu que eu. Porque essa parada de ser correto e direto com mulher e saber como fugir de uma coisa que você sabe que vai ser ruim, um relacionamento com uma universitária que bebe pra caralho, que sai todo dia e tudo mais, que tem um monte de amigo homem, obviamente vai ser ruim o relacionamento com essa pessoa. Só que para você viver e botar isso em prática, você tem que se treinar todo dia, cara. Então, se você parar de ler as paradas, você parar de pensar nessas coisas, você se deixa levar e quando você vê, você tava igual eu tava, entendeu? Tá, eu nem comecei a falar, tô só explicando o antes e já falei uma hora aqui. É beleza. Quem quiser ouvir, ouve. Tá, muitos meses. E eu tava tão ruim, cara. Eu tava tão mal por causa disso. Que eu tive que bloquear essa pessoa no Instagram. E as amigas dela, para não correr risco de abrir o Instagram e tá olhando as histórias das pessoas. E abrir a história de uma amiga dela e ver uma foto dela, entendeu? Era nesse nível absurdo de loucura que eu tava metido. Então bloqueei ela e as amigas dela que eu conhecia. E foi uma maravilha. Foi uma maravilha. Ficava, tipo, dias sem pensar nisso. Quando pensava era uma merda, mas cada vez que eu pensava, era uma merda menor e era uma merda que me incomodava menos. Até o ponto em que parou de me incomodar. E eu falei, cara, sabe por quê, cara? Eu tenho ódio por algumas pessoas. E ódio é um sentimento ruim. Não é que é, ah, muito clichê, ah, o ódio é ruim, tá. Mas é um sentimento que te demanda coisa. Se você não. Se tem uma pessoa que é indiferente para você, você nunca pensa nela, e quando você pensa, ela não, sei lá, não representa nada. Ela não gasta sua energia vital, entendeu? Quando você pensa. Uma pessoa que você odeia, ela gasta de alguma forma. Então odiar alguém é trabalhoso. Eu odeio algumas pessoas. Cara, quando você. Outro clichê filho da puta também, ah, porque quando você odeia, no fundo é porque você ama. Não é bem assim, cara. O que as pessoas querem dizer quando elas falam isso, burramente, quando você odeia alguém por algo que essa pessoa fez, é porque você queria muito e era muito importante para você que essa pessoa tivesse feito o que você acha que seria correto, entendeu? Então, por exemplo, eu odeio muito meu irmão. Por quê? Porque ele é meu irmão mais velho, cara. Porque ele, quando eu era... Ele é 5 anos mais velho. Então, imagina eu com 5 e ele com 10. Ele era tipo um herói pra mim. E tinha coisas dentro da minha cabecinha de 5 anos de idade que eu queria que ele fizesse por mim. Tipo, como me defender de briga, como não me botar pra baixo sempre. E ele só fazia o contrário, entendeu? Só me ferrava e tal. Então, ele fez tanto o contrário do que eu esperava dele que E ele era tão importante, e era pra mim era tão importante que ele fizesse essas coisas que eu queria, que ele era tão meu porto seguro, que eu fiquei com ódio dele. Falei, cara, como ele pode ter feito exatamente o contrário de tudo aquilo que eu esperava que ele fizesse? Porque se é uma pessoa que você não se importa e ela te decepciona, ela faz uma coisa errada, você não vai ficar com ódio dela, você vai falar, puta, que idiota. Porque ela não representa nada. Então, pra você odiar alguma pessoa, ela tem que... Você tem que se importar um pouco. Muito, na verdade, pra odiar mesmo, assim. Você tem que se importar de verdade, cara. Você só odeia quem você queria muito que fizesse o que você queria, que você julga ser certo, entendeu? Exatamente por isso que eu comecei a odiar essa mulher. Eu queria muito que ela estivesse sentindo a mesma coisa que eu e... Só que é isso que dá o ódio também. Você não tem como abrir a cabeça da pessoa e enfiar a ideia, a noção de que seria muito bom pra mim e pra ela. Só que ela não sabe, a pessoa tá metida nesse negócio de festa, de universidade, festa segunda, terça, quarta, quinta. Sabe, 3 dias sem dormir, a toma êxtase, sabe essas coisas. Não tem como, cara. Então, essa sensação de impotência, de ter vontade de chegar, oh, sou idiota. Você não sabe como ia ser bom pra gente essa porra, cara. Chegar nele e falar, caralho, sinta o que eu tô sentindo. Não tem como, entendeu? Então virou um ódio. E virou um ódio que eu, porra, já tenho muito ódio dentro de mim. Por outras pessoas. Pessoas importantes são na minha família. Então não tem como eu ter ódio por uma mulher assim, tá? Porra, não vai ter energia suficiente odiar tanta gente. Então vamos bloquear. Bloqueei de tudo. E funcionou que é uma beleza. Teve um dia que eu falei, cara... Eu penso, me veio ela na cabeça, eu falei, cara, se ela tivesse na minha frente agora, eu acho que eu não, sei lá, não ia sentir nada. E eu cheguei à conclusão de que não tinha mais motivo para continuar com ela bloqueada do meu WhatsApp e do meu Instagram. E aí, o que eu fiz? Eu desbloqueei ela do meu WhatsApp e do meu Instagram. Desbloqueei as amigas, falei, ah, cara, tá bom. Já deu, né? Eu acho que eu consegui engolir essa parada aqui. De eu querer muito que ela pensasse como eu e ela não pensar e eu ficar com ódio, eu acho que isso passou. Falei, ah, cara, ela pensa assim, acho que caiu a ficha. Vou tomar um gole de café aqui. E pra quem escutou o podcast 73, sabe que eu chamei ela de burra, burra, burra, burra, mil vezes burra. E o que aconteceu depois que eu desbloqueei ela é a prova de que ela é burra pra caralho. Enfim, desbloqueei ela. Na mesma hora, tipo 10 segundos depois, cara, foi inacreditável. Só se ela tem um aplicativo hacker no celular dela que avisa, sabe? Thiago parou de te bloquear. Porque, tipo, foi no mesmo minuto. Não foi nem um minuto depois. Apareceu que ela tava me seguindo no Instagram de novo. E aí, cara, foi posto à prova. Será que eu superei essa porra mesmo? Não tô nem aí mais. Ou será que ela me seguir de volta vai me abalar? E... falar a verdade, eu faço esse podcast pra tirar a verdade dentro de mim, pra mim mesmo, pra eu lidar com a verdade que tá dentro de mim. E quem quiser ouvir, ouve. Sim, abalou pra caralho. Falei, porra, cara, agora? Tá, aí ela me seguiu, meu Instagram é aberto, não precisa de permissão pra seguir, entendeu? Eu não tenho que aceitar, ela só me seguiu e ficou lá. Eu falei, tá até aí, tudo bem, quiser me seguir, me segue. Até porque se eu deixo aberto meu Instagram, é pra qualquer um seguir. Então eu não vou chegar e impedir ela de tirar ela dos meus seguidores. Beleza, segue aí. E assim foi por uns 2 dias. Eu falei, cara, será que eu sigo de volta essa pessoa? Pra ela, não sei se ia representar. Até então, no momento, eu não sabia se ia representar algo, eu seguir ela ou não. Mais provável que não, porque pra ela foi um cara só que passou na vida dela. Pra mim, não foi. Eu sei o que eu senti, eu sei o quão ruim foi. Então, pra mim, foi um dilema: vou seguir de volta ou não. E eu tô com outra pessoa, cara. Esse é o negócio. Uma pessoa que não me faz. Quando eu tô perto, não me faz sentir 1% do que eu senti perto dessa mulher que não quis nada comigo. Foi um negócio muito ruim, cara. É um negócio muito ruim de sentir. Quem já sentiu sabe. Eu namorei 5 anos, eu julgo que sim, eu amei a minha namorada durante 5 anos. Mas não era nem perto do sentimento, cara. Essa mulher que eu tô dizendo. Quando eu tava perto dela e olhava pra ela, eu sentia uma coisa horrorosa que eu nunca, que eu não sei explicar, e eu acho que eu vou morrer sem saber explicar. Quando ela me olhava e eu olhava no olho dela ao mesmo tempo, era um negócio que eu não sei explicar, uma bruxaria qualquer, cara. Alguma bruxaria que jogaram em mim e pegou. Era muito grande o negócio. E essa, eu tô ficando com outra mulher agora, que gosta de mim pra caralho, que quer namorar comigo, que já falou isso. E eu não sei. E eu não sei porque eu não sinto aquilo. E ao mesmo tempo que é muito ruim, é muito bom, cara. Como um crack, só que 100 vezes mais viciante. E que te faz pensar nele. Essas coisas de gostar de outra pessoa é muito pior que qualquer droga, cara. Faz muito mais mal do que qualquer outra droga que existe no mundo. Enfim, cara, passaram 2 dias e eu, sei lá, falei, foda-se, vou seguir de volta. Eu não quero ser o babaca que vai ficar... Ah lá, o trouxa, eu segui o cara e o cara não seguiu de volta porque ele tá magoadinho e tal. Então eu falei, ah, cara, então já que não tá me incomodando tanto assim como me incomodava, segui de volta, vamos ser um adulto aqui, tá? Beleza. Vamos se seguir. Ah, de novo aconteceu. No mesmo minuto em que eu segui ela, ela me mandou mensagem e me deu oi. E eu dei oi. E ela falou, tipo uma piada assim, né? Tipo... É óbvio que, que ela sabia que eu bloqueei ela, ela falou isso com as amigas dela, comentou, elas comentaram comigo, então eu sabia, eu sei que ela sabia que ela tava bloqueada, entendeu? Então pra quebrar o gelo, ela falou assim, e aí sumido, porque é um chavão, é um bordão, sei lá, um meme da internet, que os caras chegam na mão, e aí sumida, quando o cara quer puxar papo e tal. E ela falou isso, e aí sumido. E aí eu só mandei assim... Sumidaço, tipo, sim, tô sumido, sumidaço. Aí ela me chamou pra sair, cara. Ela que falou assim, tava precisando conversar comigo já há alguns meses. Só que eu tinha bloqueado ela e ela não queria, tipo, pedir pra uma amiga vir falar comigo, alguma coisa assim, porque podia ser invasivo, podia me incomodar, alguma coisa assim. E se estaria tudo bem pra mim conversar com ela. E aí eu... E ela tipo assim, ah, vamos tomar uma, pra tudo pra ela beber, cara. Ela, ah, vamos tomar uma, eu preciso conversar com você e tal. Aí eu falei assim, você sabe que não rola. Ela sabe que não rola, entendeu? Ela é muito cinismo você... Porque assim, eu falei com ela, entendeu? O que eu falei aqui de sentimento pra vocês, eu falei pra ela. Fui totalmente sincero. E a resposta dela foi, ah, tá, não quero ter nada sério agora e tudo mais. Então ela sabe disso e ela me chamou pra sair, cara. Então é muito cinismo. É muita falta de cuidado, de empatia, de saber que outra pessoa vai se sentir mal por sua causa e mesmo assim não tá nem aí chamar as pessoas pra sair, pra te ver, pra te comer, sei lá. Aí ela falou assim, se você não quiser encontrar comigo, tá bom, mas eu queria pelo menos conversar com você, manter contato, nem que seja pela internet e tal, se você não quiser também eu te respeito e tal, não sei o que. Aí eu falei, não, tá tranquilo, a gente pode se ter nas redes sociais e a gente quando se vê em algum lugar, na rua, numa festa, sei lá, a gente não precisa se ignorar, a gente pode se cumprimentar, a gente não precisa ser inimigo e tal. E falei isso que eu falei aqui agora, aquela coisa passou e tal. Aquela angústia que dava quando eu via uma foto sua, quando eu pensava, lembrava de você, passou, tá tranquilo, tá, não tem problema e tal. E aí que ela mandou a bucha. Ela falou: tá, então eu vou falar o que eu quero falar, porque se você não vai encontrar comigo pessoalmente, né, que eu queria falar pessoalmente, então eu vou falar por aqui. E ela falou que pensou muito. Nesse tempo que eu saí completamente da vida dela, ela percebeu o tanto que ela gostava de mim, o tanto que eu era importante para ela, e o tanto que eu fazia falta na vida dela, e o tanto que eu fazia bem para ela e essas coisas. E que ela tava me pedindo desculpa, e ela tava perguntando se eu queria encontrar com ela pra gente conversar sobre isso. Sobre o nosso futuro, sei lá, nós dois, alguma coisa assim. Então tá aí a prova que ela é burra pra caralho, cara. Burra pra caralho. Sabe, cara? Sabe a pessoa? Usei uma metáfora de um trem. O que o trem tá passando e a pessoa não quer, não entrou e o trem passou, cara. Sabe-se lá se o trem vai voltar. Provavelmente não. Acendeu um cigarro. Eu vou dar uma metáfora que é mais clara e mais escatológica também, que o momento merece. Uma metáfora mais escrota. Imagina que você tem um vaso sanitário e um pinico do lado, mais ou menos 1 metro de distância um do outro. E aí você não sabe se você quer cagar no pinico ou no vaso, sacou? Então você senta no vaso, começa a fazer força pra merda sair, e aí você decide que vai no pinico. Só que quando você senta no pinico, você fala: ah, não, melhor no vaso. Aí você volta pro vaso, só que a merda já tá em processo de sair. Seu reto já está trabalhando para isso. Só que aí você volta pro vaso, aí volta pro pinico, você fica naquela indecisão. E a merda tá lá, cara, a merda tá saindo. Só que você não, aí você decide de vez: não, vou ficar no pinico, não quero vaso, vou ficar no pinico. E quando a merda já saiu, tipo, 99%, você decide de última hora que você quer. Você percebe que você queria cagar no vaso, entendeu? E aí você volta, você tenta voltar. Só que quando você tenta voltar do pinico pro vaso, a merda já saiu muito, cara. Então a própria gravidade faz ela cair no chão. Então você não caga em nenhum dos dois lugares. Caga no chão, um puta troço de 60 centímetros. Foi isso que aconteceu, cara. Que é a metáfora do trem de novo, sei lá. O trem passou, ela falou: ah, não vou, vai viajar ou não vai? Tá com as malas prontas. É um trem legal que você nunca entrou na vida. Paz, se ficar ruim, você sai depois. Ele te deixa aqui de novo. Onde você tava. Ou num lugar melhor. Não, não sei. Ah, não sei se eu tô pronto pra entrar. Ah, não quero. Aí o trem passa. Quando o trem tá a 100 metros de distância, pegando velocidade já, a uns 30, 40 por hora, você começa a correr atrás do trem. Tenta jogar sua mala dentro do trem. Tenta sinalizar pro motorista do trem, pro maquinista. Pra ele parar o trem. Não vai parar, cara. Porra. Ninguém que tá me ouvindo agora sabe o quanto eu quis aceitar e falar aonde você tá, que eu tô indo pra aí agora. Provavelmente ela tava em casa. Ela mora só ela e mais uma amiga que faz faculdade com ela. Ninguém sabe o tanto que eu quis. Ninguém sabe o quanto o cara que tem dentro de mim que eu não controlo pediu isso pra mim. Vai, cara, pergunta onde ela tá e fala que você tá indo. Em 5 minutos você tá lá. Fala, cara, fala. Ninguém sabe quanto. E eu falei que não. Afinal, a vida é uma luta eterna do racional contra o resto. E eu falei: tá, cara, esse racional já perdeu uma vez e foi muito ruim quando ele perdeu. Ele não pode perder de novo. A única vez que você abre esse negócio frágil que é você por dentro, esse negócio frágil quebra. Porque é óbvio, coisa frágil quebra. Então não deixa ninguém. Sabe, cara, se você tem uma casa. Sabe aquelas casas japonesas que é tudo de madeira, aquela coisa frágil, tem umas relíquias, umas peças de porcelana, uns vasos de porcelana com 7 mil anos, que sem encostar quebra. Tão frágil. Você vai deixar um cachorro entrar na sua casa? Um boi, entendeu? Um cavalo entrar na sua casa? Não vai, cara. Então não deixa ninguém entrar, porque vai quebrar. É muito frágil o que tem aí dentro. E aí eu deixei uma vez. Aí que o boi fez? Sabe? Sabe quando os caras amarram o saco do boi num rodeio pro bicho ficar pulando e ficar brabo e ficar correndo atrás das pessoas? Eu deixei um boi com um saco amarrado entrar na minha casa japonesa com relíquia de 6 mil anos. que o boi, o cara achou que o boi ia entrar e ia se comportar. Ia sentar de perna cruzada e tomar um chá, entendeu? E falar: olha, essa relíquia que você tem dentro de você é muito bonita, apesar de ser frágil, eu quero conhecê-la melhor. Não, cara, ele entrou e deu um coice, quebrou tudo. Quebrou 90% do que tinha. O que eu fiz? Tirei o boi da minha casa, juntei os cacos que caetava no chão e tentei colar uns pedaços um no outro, fazer um. Tentar voltar o que era antes. E aí o que que acontece? O boi aprende a falar, bate na porta e fala: ô, desculpa eu, deixa eu entrar aí, meu. Não vai entrar, cara. Mas nem, não vai. Enfim, eu não sei de onde eu tirei concentração e, sei lá, força suficiente. Falei que não vai, não vai. Eu sei o tanto que esse crack seria bom porque eu já usei essa droga. Se tiver algum vizinho me escutando agora, vai achar que é literalmente crack. Vai achar que eu sou drogado, que tô com problema com álcool. Vai falar com minha mãe depois. E aí foi isso, cara. Falei que não. Não vai acontecer. O trem passou, cara. O trem passou. E foi foda porque tem gente que se acha muito entendida desse assunto de amor e não sei o que, que fala que essa parada, essa coisa mágica e escrota que acontece só uma vez na vida. Não sei se é isso mesmo. Como é que alguém pode afirmar alguma coisa, cara? Sobre esse assunto, se é um assunto que não dá para entender nada. Como é que alguém pode dizer que entende e quer dar dica pros outros? Eu não confio em ninguém que fala que sabe dessas coisas. De amor, ah, só passa uma vez na vida, ah, não, vai acontecer de novo, fica tranquilo. Você não sabe, pode ser que seja, pode ser que também não. Fato é que eu. Bom, eu que tô. Eu. Esse cara que tá falando pra vocês, que é o meu racional, venceu o negócio. E ela falou: ah, não, tá, eu respeito sua decisão, porque eu imagino como que deve ter sido lá pra você. Só que eu me arrependi muito daquilo, porque eu achava que o que eu queria era curtir o momento e ficar solteira, em festas, essas coisas, mas na verdade eu vi que isso não tem graça. Depois que eu vivi aquilo que eu vivi com você, aquilo parou de ter graça e tal. E ela contando, né, ah, e que eu sempre falava de você para as minhas amigas, como eu me sentia e tal. E elas falaram, tipo, sempre me julgaram, tipo assim, por ter deixado passar um cara como você e tal. E agora ela enxergou, só que ela é burra pra caralho, então ela enxergou na hora, depois que o trem já tava a 1 km de distância. Beleza, cara, o trem já tá a 100 por hora, não adianta você correr atrás, você não vai alcançar mais, cara. E outro, o maquinista não vai te deixar entrar, cara, porque a freada que ele deu pra você, que te permitiu entrar. Cara, deu uma puta freada brusca num trem que tava a 1.000 por hora, ele freou até o negócio ficar quase parado e abriu a porta, você não entrou, cara. E essa freada fez quebrar o trem quase inteiro, cara. Quase que o trem parou de funcionar para sempre. E aí quando ele sai, você pede pra entrar, ele vai ficar puto com você se você fizer isso. Porra, a mão de obra que você deu pro cara, cara. E aí você não quis entrar. Agora você quer, já tá tudo quebrado lá dentro, você vai fazer o quê lá, cara? Pra ele abrir de novo e você não entrar de novo? Nem fudendo. Aí ela falou: tá, então tá. Se você mudar de ideia, eu tô esperando. Eu vou esperar. Tô aqui. Então eu tô nessa. Tô nessa, cara. Engoli seco essa porra. Engoli seco. E vou digerir seco. E vou cagar seco também. E vou dar descarga seca. Olhando pro vaso enquanto a merda vai embora. É isso, vou amargar essa porra até o fim, como eu sempre fiz. Em tudo, desde 5 anos de idade. Mais uma engolida seca e amarga. Foda-se, é isso que eu sou. Pau no cu. Sabe, eu não entendo esses caras. Quem usa Twitter, quem usa Facebook aí vai entender o que eu tô falando. Essas pessoas que ficam postando coisa, meme de, ah, que tá sofrendo por amor. É, música do Raça Negra, sabe? Gente que. Sabe que gente que ouve Arctic Monkeys e The Strokes, só que ela quer pagar de brasileiro do povão e tal, que ouve Raça Negra e sofre com as letras de amor do Raça Negra. Ah, porque pra eu ir numa festa tem que tocar Raça Negra, senão eu nem vou. Esses adolescentes hipster. Que quer pagar de, ah, eu sou o brasileirão do povão, eu sou o malandro do povo, então eu sou Raça Negra. Eu sofro por amor. Fica fazendo piadinha com sofrer por amor. Sofrer por rejeição. Ah, ninguém gosta, a pessoa que eu amo não me ama. Ha, ha, ha, olha aqui, ó, tô vendo Raça Negra. Como eu sou romântico e sofro e sei o que é o amor. Eu duvido que essas pessoas sentiram algo que chegue perto do que é isso de verdade, cara. Eu duvido. Porque se elas tivessem, elas não estariam assim, cara. Elas estariam sem postar nada. Provavelmente iam deletar a conta do Twitter delas e do Facebook e ficar deitado na cama olhando pro teto 10 horas seguidas sem conseguir entender o que tá se passando dentro dela. Não é possível que as pessoas sintam a mesma coisa que eu tava sentindo. E elas reajam desse jeito, fazendo meme com gracinha. As pessoas nunca foram rejeitadas na vida dela de verdade. Nunca passaram algo nem próximo. É, só que a vida dessas pessoas é tão vazia, cara, de sentimento. Elas têm tantas máscaras sociais na cabeça delas que impede elas de sentir o que é verdadeiro nessa vida. E o ser humano precisa sentir essas coisas porque a gente é verdadeiro. Lá no fundo, na essência, a gente é verdadeiro. E pra simular que elas estão sentindo isso, elas ficam fazendo essas coisas. Ah, música do Raça Negra, música do não sei o quê, que me faz chorar. Ah, tô chorando aqui, gente, olha. Mas não tá, cara, não tá. É um desespero que a pessoa tem de sentir algo verdadeiro na vida dela que ela não consegue sentir, porque ela é uma farsa em todos os níveis. E ela fica fazendo essas coisas. Só que tudo soa superficial e gracinha, sabe? Engraçadinho. Piadinha, meme. Enfim, cara, chega desse assunto. É isso que tá acontecendo na minha vida agora. E o que vai acontecer, eu já digo pra vocês. Não precisa acompanhar nos próximos podcasts. Não sei nem se eu vou falar disso nos próximos podcasts. Vou fingir que nada aconteceu. O que vai acontecer é isso que eu acabei de falar. Dar uma engolida nisso aí. Digerir e depois cuspir pelo rabo, no vaso e da descarga. E aí é assim que vai ser. Isso é pra pessoa aprender também, cara. Na próxima vez, se acontecer, não deixa passar o trem. Sabe, os trens que você tá acostumado a entrar é os trens que já estão parados ali, querendo qualquer merda. Inclusive você. Aí o único trem que tá a 1000 por hora, que não quer pegar ninguém, faz um esforço universal pra parar, cara. E para e você não entra. Tomara que você consiga que outro trem desse pare também e abra a porta pra você entrar e te chame pra entrar, pra conhecer as relíquias frágeis que tem lá dentro. Tomara que talvez passe, mas se passar não deixa de novo, cara. Mas esse não vai passar. Sabe o que eu acho dessas pessoas de internet que ficam fazendo meme e ficam se engajando nas coisas? É a mesma pessoa, cara. É a mesma pessoa, o mesmo esquerdista otário que fica se engajando em coisas que tudo é homofobia. Ah, porque o fulano falou do... Ah, o Jacaré Banguela falou que o filho do Will Smith parece um flanelinha. Então ele é racista. A pessoa foi racista sem saber. O cara que fala isso, ele foi racista sem saber. O próprio cara do Jacaré Banguela viu uma foto do Justin Bieber vestido meio mal do lado de um carro e falou: ah, o cara é flanelinha, o Justin Bieber é branco. Aí foi racismo? Não foi. Realmente o cara tava mal vestido, o filho do Will Smith, tava feio pra caralho fisicamente, meio magro, meio sei lá. Tava parecendo um flanelinha mesmo. Tem a ver com ele ser negro? Nessa piada, não. É um fato de que a maioria dos flanelinhas são negros? É um fato, mas na piada não era isso que significou. É esse tipo de pessoa que fica... Ela não consegue deixar de ser superficial em nada. Tudo que ela faz na vida dela é superficial. Inclusive em embate político, discussão filosófica, discussão social. Inclusive na área do romance, do amor, dessas coisas, de sentimento. Ela é superficial em tudo. E eu acho que isso é uma resposta da natureza para a quantidade de gente que existe no mundo que não deveria existir, cara. Nem 10% do que existe hoje deveria existir. E a natureza responde assim: tá, cara, só era para existir 1 milhão de pessoas. Vocês estão botando 7 bilhões. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o excedente, o excesso, nascer completamente sem alma e vazio. Pra vocês perceberem que não era pra nascer esse tanto de gente. A medicina foi longe demais. É a natureza dizendo pra gente isso. Quem é um pouco mais velho aí e usou a internet em 2002, 2001, 2003 e participava de fórum, sei lá, eu jogava Ultima Online e tinha site que os caras ficavam conversando lá e tal, maioria americana. Era muito vazio, era muito pouca gente. O mundo já tinha muita gente, mas eu tô fazendo uma analogia do mundo com a internet. A internet era um lugar muito pouco povoado e muito pacífico e muito inteligente. E muito calmo, sem histeria, nada disso acontecia, de Twitter, de engajamento, juntar 300 mil pessoas pra querer que o cara seja demitido, porque o cara falou que o cara tá parecendo um flanelinha, o cara fez, literalmente digitou 140 caracteres ou menos e apertou Enter, e o cara perdeu o emprego, perdeu o dinheiro que ele ganhava todo mês. Meu microfone tá caindo. Preciso comprar um pedestal novo, esse ainda é o antigo. Vamos comprar, né? Deixa de ser pão duro. É isso, cara. Muita gente no mundo. Não tinha que ter tanta gente assim. Vou tentar consertar esse microfone aqui, cara. Puta que me pariu. Beleza, agora acho que vai. É muita gente, cara, no mundo. Não tinha que ter tanta gente assim. Imagina um mundo com sei lá, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Imagina o Brasil com 200 mil pessoas. Cada cidade com 500 pessoas, imagina. Que vida tranquila, cara. Nunca escutar a voz de ninguém, nunca precisar falar, sabe? Você precisa abrir a boca pra falar com alguém uma vez por semana. Você vai, sei lá, você cria ovelha e o cara tem uma plantação de arroz. Aí você, uma vez por semana você vai lá, cara. Troca uma ovelha por 5 sacos de arroz que o cara planta. Aí vocês trocam isso. Aí você vai ter as ovelhas e arroz e ele também vai ter as ovelhas e arroz. Você faz sapato, o cara faz camisa. Você tá precisando de camisa e ele de sapato. Você vai lá e troca, e cada um fica com tudo. Você precisa de uma carroça e o cara precisa, sei lá, de um martelo. Você faz e ele faz. Vocês trocam. E aí todo mundo vive em paz. Sem precisar se encontrar, ficar falando. Sem precisar empreender. Sabe? Olha, cara, eu vou ser bem sincero, eu tô com uma sensação muito forte de que eu tô doente, doente de não mental, doente fisicamente mesmo. E que tá chegando a hora em breve. Eu tô com essa sensação muito nítida, cara. Não sei o que me faz sentir isso. Eu sinto que eu tenho alguma coisa crescendo dentro de mim que em breve vai acabar tudo. E não vou, cara, ir no médico fazer exame, sei lá. É só uma sensação. Se for verdade, beleza. Sinal que minha intuição funciona. Se não for, beleza também. Vamos aí. Vamos vivendo. O tempo que der aí. Mas tô com a sensação nesses últimos dias muito, muito forte, cara. Então, se realmente acontecer, eu vou virar um mito. Um cara que previu a própria morte. Pressentiu a própria morte. Tá. Então tá, cara. Vamos mudar de assunto. Eu separei um vídeo que eu achei muito bom, cara. Que eu queria ver com todos vocês. Então vou botar aqui pra vocês, ver se vocês escutam e... Tá, cara, o que aconteceu foi o seguinte, isso é uma história que eu vou mostrar pra vocês, pra mostrar o quão diferente o homem é da mulher. E como as leis são erradas, porque elas se aplicam a ambos os sexos e não deveriam se aplicar da mesma maneira. Sabe esses caras? Cara, eu sou abertamente machista, então o que eu vou falar aqui não quer dizer que eu sou feminista, tá? O que eu tô dizendo é que eu tô sendo sincero, cara. Porque quando tem algum homem que abusa de alguma mulher, uma criança, né? Uma menininha, criança, sei lá, 12, 13 anos, os caras ficam putos e tal, e com razão, porque a mulher não é pra fazer essas coisas, cara. O sexo pra mulher não é um fim, então você tá fazendo algo com uma pessoa que não quer fazer aquilo, que nem foi feita pra ficar fazendo aquilo, ainda mais... Sabe, dessa maneira, sendo forçado e tal. E todo mundo quer matar o cara e tudo mais. Aí quando tem o contrário, uma mulher adulta abusando de um menino jovem. E tem uns idiotas que falam, não, tem que prender essa maluca, porque ela é estupradora e não sei o quê. E cara, não é, cara. A mente do homem já é a mesma desde que o cara é pequeno, cara. Não tem como fugir disso. E esse é o caso que eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Deixa eu ver se dá pra ouvir isso aqui. Vai dar pra ouvir. Arantia Pilar Barbosa é a professora que responde por crime de estupro de vulnerável em Campina Grande do Sul. Nesta semana, o Tribuna da Massa levou ao ar a grave denúncia feita por um aluno dela, de 13 anos. Uma história que envolveu sedução em sala de aula. A gente começou a conversar e ela falou que me achava bonitinho e queria me dar um beijo. Daí, num dia na sala, eu tava sozinha e acabou que a gente deu esse beijo. Beijo onde? Que moleque filha da puta, brother. Esse moleque tem 13 anos. E o jeito que ele tá falando é porque assim, cara, quem é homem, todo mundo aí que tá me ouvindo é homem, provavelmente. Então vocês sabem como era a nossa cabeça com 13 anos. Já era a mesma, de hoje em dia, a mesma. Pensando em sexo o dia inteiro. E a professora é gostosa, isso que é o pior. E provavelmente ele queria muito aquilo, cara. Com certeza ele queria muito, dá pra ver pela voz dele. Só que ele é tão filho da puta, a gente, homem, é tão filho da puta, cara. Que no fundo ele sabe que ele é uma criança, ele sabe que ele tem 13 anos, apesar dele já sentir as coisas que um homem sente, que é tesão por mulher o tempo todo, ele sabe na cabeça dele que ele é uma criança. E que a sociedade julga que ele não deveria estar fazendo sexo, fazendo nada e tudo mais. Então ele sabe que tem uma equipe de reportagem na casa dele, fazendo pergunta, que todo mundo acha um absurdo, não sei o quê. Então ele não pode chegar e falar... Pô, eu tava com vontade pra caralho. Eu acho ela uma até gostosa, não sei o quê. Quando ela falou isso, foi um sonho realizado pra mim. Ele quer falar isso, é isso que ele quer dizer. Mas ele não pode, porque ele sabe que socialmente é errado. Ele já tem idade pra saber. Que socialmente é considerado algo inaceitável. Então ele falou assim, ah, e ela quis me beijar. E esse beijo acabou acontecendo. Que eu vou voltar essa porra aqui. Eu queria me dar um beijo. Daí, num dia na sala, eu tava sozinha e acabou que a gente deu esse beijo. Aí o repórter pergunta, beijo onde? É, foi meio com selinho, foi beijo na boca. E isso, segundo o aluno, foi só o começo? Um dia ela me chamou pra gente ir... Ela me chamou pra ir no banheiro e eu não sabendo o que ia acontecer naquele momento, eu... Que arrombadinho, cara. Eu me sinto muito na pele desse moleque. Não que eu tenha sido abusado, mas... Porque eu já passei situações na vida onde eu fiz um negócio porque eu já era homem suficiente pra entender aquilo e eu queria fazer aquilo, aquela merda. Mas quando deu merda, eu podia me esconder na aba do fato de eu ser uma criança, entendeu? Tem uma música muito foda do Erasmo Carlos que eu não vou cantar, mas eu vou declamar. Antigamente, quando eu me excedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia, ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria, satisfeito e mudo. Eu era homem e entendia tudo. Hoje, só com meus problemas, rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem, quando eu fico sério, ele é um homem e entende tudo. Por dentro, com a alma tarantada, sou uma criança, não entendo nada. Enfim, quando você é criança... Você já saca que você é homem, você já entende as paradas, entendeu? Só que quando dá merda, você se esconde nisso. Sua mãe fala, ah, ele é uma criança, mas que é um absurdo, gente. Não sei o que. Aí você fala, é, eu sou uma criança. Eu já fiz muita merda e me escondi no fato de ser uma criança. Ele tá certíssimo, cara, certíssimo. Eu virei fã desse moleque. Comedor, alfa, 13 anos. A voz do bicho de criança. O aluno foi só o começo? Um dia ela me chamou pra gente ir... Ela me chamou pra ir no banheiro e eu não sabendo o que iria acontecer naquele momento. Não sabendo o que iria acontecer naquele momento? O caralho, maluco. Esse moleque deve ficar no Pornhub o dia inteiro fantasiando isso acontecer com a professora dele, com as colegas de escola dele. Ele sabia o que ia acontecer, entendeu, cara? Muito bom, brother. Fui. E aí, o que aconteceu no banheiro? É, ela me chamou e começou a me beijar e... Beijar onde? Na boca, e começou a me beijar na boca e... Cara, é muito bom isso, porque ele tá... Na cabeça dele é o seguinte, o que tem de sinceridade na cabeça dele é o seguinte, eu acho ela gostosa, eu tinha vontade de comer, eu tinha vontade de beijar, eu tinha vontade de fazer as coisas com ela, e eu fiz porque eu quis... Mas agora a minha mãe tá falando pra Deus e o mundo que, que o que ela fez é errado, que eu sou a vítima. Então, já que a culpa não tá caindo em mim, tá caindo em outra pessoa, eu não vou ser o cara que vou falar, não, eu quis, a culpa foi minha também. Então, ele tá surfando nessa onda. Só que ele gostou tanto, cara, que ele vai deixar escapar uma hora. Ele vai deixar isso escapar, quer ver? Meio que quis praticar o sexo e deu que a minha cabeça só pensava naquilo e eu fiz. O que aconteceu? Ele deixou escapar. O repórter, o tempo todo, quer dar a conotação na reportagem de que ele foi uma grande vítima, de que ele foi abusado e não sei o que e tal. O repórter faz as perguntas com esse intuito, sabe? De chocar. Você vê que a música de fundo da reportagem é aquela coisa de... aquela coisa de suspense. Mas o moleque deixa escapar, cara. Vamos botar de novo essa porra, que é muito bom, brother. Quis praticar o sexo e... deu que a minha cabeça só pensava naquilo e eu fiz. Minha cabeça só pensava naquilo e eu fiz. O moleque entregou, sacou, cara? Porque se fosse uma menina, ela provavelmente não ia querer sexo. Ela provavelmente fantasia os caras bonitinhos, sei lá, da malhação, não sei o que as meninas gostam. Mas ela não fantasia sexo, entendeu? Igual a gente já fantasiava com 13 anos. Então o cara chegar e estragar toda aquela magia de romance, de o cara príncipe, não sei o que, da Disney e tal, estragar aquilo tudo com sexo é um trauma muito grande pra uma menina de 13 anos. Mas pra gente, cara, a gente não tá nem aí com essas coisas de princesa, de sabe? Disney, romancezinho. A gente até tem um pouco disso, mas o que é o banal e o carnal é muito mais importante e pesa muito mais na nossa mente. E aí o repórter continua. Pode dizer? Você não quer falar? Não, sabia. Mas houve sexo? Sim, houve sexo. Não, é... Que filha da puta. Não importava o espaço. Tinha que ser dentro da escola. Todas as alunas saíram e eu fui lá conversar com ela. E ela trancou a porta e fingiu que tava guardando as coisas e ela veio praticar. E não, tipo... Cara, esse moleque, depois que aconteceu a primeira vez... Ele deve ter se sentido o moleque mais foda do mundo. E provavelmente ele era um dos, se não fosse o mais foda do mundo. Quem moleque de 13 anos que tava fazendo isso, cara? Passando a pista na professora? Que moleque? Quem? Ele devia contar os minutos, brother. Ele não devia faltar um dia de aula tentando imaginar esse momento acontecer. Será que hoje vai acontecer também, cara? Será que hoje vai ter também? O bicho já devia chegar na escola de pau duríssimo. O pintinho duríssimo. Veio praticar o sexo e não deu... Sexo oral? Sim, sexo oral. E não deu pra continuar. Continuar, porque um aluno veio e abriu a porta, só que tava trancado. Então, o que ele falou aqui? Ela foi fazer sexo oral nele. E assim, cara, o jeito que as pessoas falam as coisas diz muito sobre o que ela queria naquele momento. Se você pegar as entrelinhas... Então, a primeira coisa geralmente que sai da cabeça da pessoa numa frase é o que tá mais incomodando ela, é o que ela tá mais pensando naquilo. Então ele falou assim, sexo oral, mas não deu pra continuar, porque uma pessoa entrou, abriu a porta e tal. Quer dizer, a coisa que mais tá na cabeça dele, que precisa sair primeiro, que ele precisa falar primeiro, porque é o que mais tá incomodando ele, é que não deu pra continuar, cara. Genial. Deixa eu acender um cigarro aqui. Tá muito bom isso aqui. Meu Deus. Vamos lá. Deu pra ele entrar. Isso foi onde? Foi na biblioteca. Pum. A mãe desconfiou das atitudes do filho e tomou o aparelho celular dele. Eu, no exato momento em que eu peguei o celular, eu me assustei porque eu... Aí, cara, a mãe ficou assim porque ela tá pensando como a cabeça de mãe. Ela tá pensando o seguinte, como que eu ficaria se eu com 13 anos, com a mente que eu tinha com 13 anos, me sentiria se um cara me obrigasse, chegasse, fizesse sexo comigo e tal? Ele ia completamente tirar a menina de um mundo de fantasia, um mundo de romance, um mundo de princesas e Disney e coisas de Frozen, não sei o que essas molecadas vê hoje em dia. Ia arrancar ela desse mundo e jogar ela no mundo... carnal, podre do sexo. E deve ser um choque muito ruim, cara. Você ser tirado de uma magiazinha, de uma fantasia de criança e ser jogado no mundo real, que é peru na buceta. Mas pra gente esse mundo de fantasia nunca existiu. Sempre, desde que a gente entrou na puberdade com 11, 12 anos, o mais importante já foi só o real e o carnal pra gente. Então isso não choca. Não é um choque pra gente ser tirado. Porque a gente já tá nesse mundo de loucura, de peru e tal, buceta e pornografia. É por isso que não é um choque. Mas na cabeça da mãe é um absurdo, entendeu? Mensagem vindo dela, dizendo em relação ao filho dela, que era uma criança, mas que ele não. Ele era um... Que ele, tipo, podia, porque ele já era um adolescente. De o quê? Ter esse contato. Tá, isso aqui agora é uma simulação da conversa que os dois tiveram no WhatsApp. Vocês não estão vendo o vídeo, né? Mas tá aparecendo o vídeo na tela da conversa dos dois. E aí tem uma mulher narrando como se fosse a professora e um menino narrando como se fosse o menino. Você acredita que a menina tentou pegar meu filho? Cara, ele tem 8 anos. Tá, quem sou eu pra falar? Pois fico com você. Mas você é adolescente. Meu filho ainda é criança. Na hora que eu peguei logo em seguida essa conversa, ela mandou uma pornografia que pra mim foi uma grande surpresa, porque a gente não tá... acostumado, nem a gente que é adulto não troca esse tipo de mensagem. Eu fiquei assustada ao ver aquilo, porque pra mim era uma coisa fora do comum dela como professora enviar isso pra uma criança. E era um ato. É porque pra nossa mãe a gente sempre vai ser criança, a gente sempre vai ser o menininho, o bebê, porque ela viu a gente bebê. Então sempre que ela olha pra gente, ela de alguma forma se lembra daqueles momentos que a gente era um bebê e tava no colo dela e tudo, e era muito frágil e tal. E ela tinha que proteger a gente, não deixar nada de ruim acontecer com a gente. Então essas coisas, essas memórias afetivas ficam pra sempre. Então ela sempre vai achar, ah, meu filho é uma criança. Mas o cara de 13 anos, vamos combinar, né, bicho? Isso é o que ela mandou. Deve ser bom. Faria comigo? Claro, sim. Olha o que o filho da puta do moleque mandou no WhatsApp pra professora. Ela mandou um vídeo pornográfico, devia estar fazendo alguma coisa, alguma posição, sei lá. E ele falou, parece bom, faria comigo. Preciso relaxar. Na escola, muita tensão. Fico tensa na escola. Olha, era a música hora de tirar suspense. Essa história limpa. Do outro lado da grade, estava a professora. Arantxa, bom dia. Meu nome é Ricardo, trabalho lá pra Redmar. Ah, chato, chato. O resto é chato. O repórter vai na casa da mulher, da professora, bate na porta, tenta conversar com ela, ela atende, conversa com o cara normal, não sei o que. Ah, você quer falar sobre isso? Ela, não, porque os meus advogados falaram que não é melhor não falar e tal. A mulher tranquila, cara. Ela sabe que não vai acontecer nada. Se acontecer também, cara, sei lá, ela não vai ficar presa. Provavelmente ela nunca tem, não tem antecedente criminal e sabe, não vai ser aquela coisa assim, como se fosse uma menina de 13 anos estuprada por uma mulher por um cara de 40. Então isso aqui, cara, isso aqui ilustra perfeitamente a diferença entre nós e elas. Sacou? A gente, puta, cara, imagina o sonho que foi esse moleque, esses meses, sei lá quanto tempo que durou essa parada que rolou com a professora, semanas, meses, não sei quanto tempo. Mas deve ter sido a melhor época. Esse cara, quando tiver 20 e poucos, ele vai se lembrar disso com muito orgulho, cara. Ele vai contar isso pro filho dele no futuro, vai contar pros amigos. Ih, rapaz, eu com 13 anos, eu era professora, seus merda. Vocês não comiam ninguém, ficava sonhando aí, vendo pornô, batendo punheta, eu comia a professora. Botava pra dar um babão no meio da sala de aula, pau no cu. Aí... Saca, cara? Esse cara é um mito. Um moleque foda do caralho. É isso aí, cara. Eu não sei nem quanto tempo tem de podcast, já chega disso aqui. Não tô afim de ler e-mail porque minhas costas estão me matando, cara. Eu tô com uma puta dor na cervical. Sabe quando acaba a nuca e começa as costas, tem um ossinho maior que o resto? Puta, eu tô com uma dor nesse negócio ultimamente que eu não vou te contar, viu, cara? É uma brincadeira. 25 anos já é idade de ter essas coisas? Ou não? Eu sempre achei que não, mas beleza. É isso aí, bicho. Até semana que vem, se Deus quiser. E um grande abraço aí e tchau.